Olá pessoal, hoje estamos trazendo os intervalos da escala de Lá maior. Pessoal, é o seguinte, o restante dos exercícios de intervalos das outras escalas estão listadas em categorias. Lá em categorias é só você procurar o link de intervalos musicais que vai direcionar para várias páginas dos estudos anteriores, ok? Para a gente trabalhar a percepção harmônica e melódica, é importante repetir várias vezes o mesmo exercício, né? Isso facilita depois para a gente construir nossas frases musicais, tirar a música de ouvido, fazer as nossas harmonizações musicais, né? Através do violão ou de qualquer outro instrumento que a gente estiver estudando. Então é de suma importância trabalhar bastante a parte dos intervalos. Ok, pessoal? Mesmo porque tudo que a gente faz em música está relacionado com os intervalos, tá bom? Então, até a nossa próxima dica.